Controle Salvador, 131 97, passa 1.697. 131 97, contato com a decolagem por Brasil, saída da aérea para o nível 340. Bom dia, por 343, 131 97. Boa tarde, Espanha, 397 do Clube 07, Fernando 20, Vecinal 8, Clube 10. Passa 1-0 para 1-5-0. Nível 1-1-68, passando de edificação, dessa vez chegada a marca para nível 1-5-0, ajuste 1-0-9. Confirme, marca 10 para 1-5-0. Nível 1-1-68, desce para nível 0-5-0. 0-5-0, possibilidade de marcar aqui, zona 8-8. Nível 1-1-68, está presente, voo e tapa. Salvador 3258, passou 10-0-0, bom, né? 3258, acende identificação, dessa via chegada a Mari para nível 060, ajuste 1-0-8. 1-0-8-1-8, desce via Mari para 6-1-3258, informação Mari. Informo que o ajuste é 101.9. O 1168 na escuta, controle de Salvador. Na escuta. O 1168 informa ajuste 101.9. 101.9, o 1168. A 358 informa ajuste 101.9. 3197, chame Centro Recife na frequência 125.1, antena 133, decimal 95. 0957, 125.1, 3395, boa, até mais. Dispara 2.000 pés, ajuste na 019, autorizado e alerta que foi pista na 0, reporte estabilizado. 2019, reporte estabilizado, gol 1.000. Então, 3.258, desça via para 3.000 pés, ajuste na 019. 2019, desça via 3.000 pés, 3.258. identificou, tem solo tráfego 1 hora, 10 milhas, cruzou nível 040, descida para 2.000 pés. Bravo 738, número 1 para 12. Ciente, visual que traz, botão 3858, reduzindo. Localizado IADS, zona apenas força 1118, décima 95. Décima 54. 4358, desce para 2.000 pés, autorizado IADS, sistema 0, reposta estabilizado. 2.000, reposta estabilizado IADS, 0, 3258. Sistema 0, 190 graus com 179. Repouso 1168, por hoje, poderia informar que está molhado, certo? Está úmida, choveu há pouco, mas agora não chove na vertical. Estabilizado ILS 3858. 3858, autorizado ILS, chame apenas a correta 118, décima 95. 1895, boa, até 3858. Senador, tá 3858, passa Simbra, visual. 1168, Solar 24, chame 121 decimal 1, boa. 3119, boa. São 3858, vento 180 graus, 189, avistado, pouso autorizado, pistão no zero. Pouso no zero, são 3858. O voo 168, estava um pouquinho turbulento na curta final, viu, tá? Obrigado, irmão. Um bom pouso aí. Valeu, meu irmão, obrigado. Tá com 123 a bordo, 3 horas e 25, alterna Guarulhos. Luna 705, está autorizado o taxi em via ponte 0, opção 0, chamando o Salvador 1895, registro no 09. 2019, autorizado o taxi via Índia, ponte 0, vai chamar 2895, gol 1705. Então, boa noite aí, bom fim de semana. Solo Salvador, gol 1968. 1168, prossegue taxi Alfa Juliette, posição 06, parte 1. Alfa Juliette, parte 1, 06, gol 1068. Salvador, boa noite, é o gol 1705, está no posto 010, visual com o colega na curva. Gol 1705, autorizado a ganhar e manter, puxa no zero. Autorizado a ganhar e manter, 1-0, gol 1705. É a turbulência aqui no final, tá ruim, viu? É, meu compadre, o nosso aí tá trabalhoso. Tá 3858, solo 26, chamando 21 no decimal, o nome branco, eu tenho informação. Já, 39, não tá 3858. Pô, tá bem, mano. Tá ruim, o rapaz tá no final aí, cuidado. decolou 29, chame a 1208, bom voo. 1208, muito grato, até a próxima. Boa votação. Trude, o gol 1705, boa noite. Gol 1705, contato radar, trocar o nível de voo 360, foi direto Lida, após 2 minutos. 360, Lida direto, o gol 705. Cruzaú na 70, Golo na 705. Excelente, Golo 705, radar de preferência. Ok. Seria possível, por gentileza, uma coordenação da proa de... da GEL pra gente? Aguarde. O 705, voo da GEL, está presente, chame Recife na frequência 1251, alterna 13395. Ok, voo da GEL, chama 1251, 3395, o voo na 705, muito obrigado, boa noite e votem com consciência amanhã, muito obrigado. Salvador, Gol 92043. Tenta informação Oscar para a Copa Guarulhos. Gol 2043, autorizado Guarulhos, senhor 360, decola pistão a zero, curva à direita, saída da EL, letra Motiva, viado peso 10, Taubaté. Controle Salvador, opera 120.8, aciona 5414. Autorizado Guarulhos, linha 360, decola pistão a zero, com a primeira curva à direita da EL, letra Motiva, peso 10, aerovia. Após Taubaté, 1208 é o controle, 5414 é o transponder, gol 2043. Gol 2043, protegimento da Hessian, pronto, possível adicionamento. Chamará, gol 2043. 043 no gate 06 para puxa tramelo. 2043, está autorizado, campeão táxi. Chamar a táxi, voo 2043. 662 acionando identificação, voo Iduna, desça para 2000 pés, ajuste no 019, autorizado LS, até estabilizado. Paulo, voo 2043, 140 a bordo, 4 horas e 28, altera Campinas, próximo táxi. Seja confirmar 153 a bordo. 140 a bordo, voo 4 horas e 28. Cliente, graças, estou autorizado o táxi, vai ser 1 até a Índia. Ponto táxi, sino 0, chamamento em Salvador, 1895, existe no 0, 19. Autorizado, parte 1 no Índia, no ponto de espera 2, 118, 95, 109, ajuste, voo 2043.